Na vida, de bobeira é que eu não estou, e você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Chorar. nós.